checking on you, baby, cause you know you got me. Se estiver sozinha, podes ligar para mim. Girl, mind don't be. Girl, mind don't be. Baby girl, mind up. Girl, mind don't be. Baby girl, mind up. Mind up, girl, mind don't be. Quando te sentires alone, girl, mind don't be. Pega no teu telefone, liga pra mim. Diz-me que estás busy. Grita pra mim. Diz-me que estás fixe, mas posso chegar no teu crib. Sei que a tua cota é bem chato, mas por ti eu corro perigo. Muitos namoram no quarto, yeah. Eu não tenho nada a ver. Não te quero só no quarto, yeah. Quero-te pra toda a vida. Se estiveres já, liga para mim. Eu mando a beep, beep, beep. Se quiseres bom logo, não hesito. Tô aqui, aqui, aqui, girl. Checking on you, baby, cause you know you got me. Se estiver sozinha, podes ligar para mim. Girl, mind don't be. Girl, mind don't be. Baby girl, mind up. Girl, mind don't be. Baby girl, mind up. Mind up, girl, mind don't be. Quando te sentires alone, girl, mind don't be. Pega no teu telefone. Quando te sentires alone, pega no teu telefone. Manda beep, manda beep. Não hesita, make a call right now. Manda beep, manda beep. Hey. Lembras de um pouco de nós? Lembras de tudo que nós vivemos? Dá pra sentir na tua voz? Lembras do nosso primeiro beijo? Lembras de tudo, my love? Girl, não adianta negar pra mim. Se estiveres já, liga para mim. Eu mando a beep, beep, beep. Se quiseres bom logo, eu não hesito. Eu tô aqui, aqui, aqui, girl. Checking on you, baby, cause you know you got me. Se estiver sozinha, podes ligar para mim. Girl, mind don't be. Girl, mind don't be. Baby, girl, mind up. Girl, mind don't be. Baby, girl, mind up. Mind up, girl, mind don't be. Quando te sentires alone, girl, mind don't be. Pega no teu telefone. No teu telefone, girl. Checking on you, baby, cause you know you got me. Se estiver sozinha, podes ligar para mim. Oh, mind don't beep, girl. Oh, mind don't beep.